Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria voltar aqui a um assunto que já é meio antigo no nosso curso, que é aquilo que eu expus na apostila Questões de Método nas Ciências Sociais. Queria dizer algumas coisas que complementam aquela apostila. A minha teoria das ciências sociais está muito incompleta, falta muita coisa. Nesta aula também vai ficar faltando, mas pelo menos eu gostaria de fazer, indicar alguns temas que seria preciso elaborar melhor para que a coisa fique completa. O ponto de partida é o seguinte: é quando nós nos pomos a investigar um objeto qualquer, antes de tudo nós temos de obter o que seria o conceito desse objeto. E esse conceito é, de acordo com a famosa regra aristotélica, aquilo que caracteriza esse objeto, que individualiza esse objeto e o distingue de todos os outros, e que não deixa fora nada do que o compõe verdadeiramente. Então a definição tem que ser, vamos dizer, por um lado, completa, isso é abranger todos os aspectos do objeto, e por outro lado, não pode deixar confundi-lo com nenhum outro objeto. É claro que, na hora que eu digo isso, você já entende que toda discussão pública no Brasil sobre o que quer que seja é só besteira, porque você não encontra uma única pessoa que seja capaz de conceituar o objeto do qual está falando. O pessoal só usa assim, termos vagos, que são figuras de linguagem, às vezes apenas caricaturações, deformações totais, e discute essa coisa como se fosse uma coisa séria. Então, por exemplo, qual é o conceito de fake news? Ora, fake news foi um insulto que o Donald Trump inventou para caracterizar a imprensa que não gosta dele. Então, mas é evidente que, como no jornalismo não existe o critério científico de verificação, tudo pode ser chamado de fake news ou de notícia verdadeira. Você não, no jornalismo, por definição, não há um critério final de veracidade. Isso deveria ser óbvio para todo mundo. O jornalismo, afinal de contas, não é uma ciência, ele é uma espécie de filhote ou miniatura da ciência histórica. Quer dizer, é a ciência histórica amputada das suas exigências mais rigorosas e limitada ao curso da vida presente. Isso que seria definição do jornalismo. É só você definir, você percebe que a certeza científica nessa atividade é absolutamente impossível. Então, tudo pode ser fake news ou true news, dependendo do ponto de vista, e a discussão jamais vai terminar. Então, na medida em que algumas pessoas desejam, por exemplo, criminalizar os fake news, é evidente que isso é uma trapaça, isso é uma vigarice fora do comum, e as pessoas que fazem isso, elas deveriam estar na cadeia, porque estão, vamos dizer, estão botando todo mundo no engodo, não é isso? Esse pessoal que formou essa comissão da fake news, eles próprios são, no outro sentido da palavra, eles são uma fake news, evidentemente. Não é isso? Eu acho que o resumo deles todos é o Alexandre Frutti, é o mais típico e mais, que exemplifica melhor o espírito da coisa, né? Só fala besteira, começou já ele mesmo com a fake news, né, me atribuindo aquele post que eu mesmo já tinha advertido um ano atrás que não era meu. Não é isso? Mas não é só fake news, em geral, tudo que se discute no Brasil é assim. Quer dizer, as pessoas não têm a formação acadêmica, na verdade, necessária para discutir nenhum assunto com seriedade. Nenhum, mas nenhum, realmente nenhum. Então, Se é para existir uma ciência social, uma ciência da sociedade, então, em primeiro lugar, seria preciso definir o que é a sociedade humana de tal maneira que ela não se confunda com as sociedades animais ou com qualquer, na verdade, qualquer dos seus componentes, qualquer das suas partes. Tem que ser, por exemplo, uma definição abrangente. Então, eu acho que há uma coisa característica que define a sociedade humana é que, em primeiro lugar, tudo o que existe nela é fruto da ação humana e não da natureza. Quer dizer, tudo o que existe na sociedade, que é um fenômeno social, é porque alguém fez. Esta definição já é esquecida pelo próprio fundador da ciência social, Emile Durkheim, porque para ele a definição de fato social é uma coisa que ninguém fez e que atua, no entanto, sobre os membros da sociedade. Quer dizer, não são ações propriamente humanas, são fatores impessoais que pesam sobre os seres humanos, como, por exemplo, instituições, hábitos, costumes, etc. etc. Bom, é claro que me mostra um único costume ou instituição que tenha nascido da natureza, né, sem a intervenção humana. Se existe uma instituição, é porque alguém a inventou um dia. Você pode ter inventado há tanto tempo que você não sabe mais a origem, então aquilo não parece fruto de uma ação humana, mas parece, vamos dizer, o resultado de um fator impessoal, misterioso. Então, a sociedade humana como mistério, né, como o fator hipnótico que imbeciliza as pessoas e as impede de enxergar a ação humana, portanto, de saber quais são os responsáveis por aquilo que acontece, quer dizer, ela é uma das bases da ciência social moderna. Eu acho fantástico que os nossos primeiros sociólogos, né, como primeiros cientistas sociais, como Durkheim, o próprio Max Weber, Karl Marx, né, e muitos outros, tiveram pouquíssimo interesse por essa distinção fundamental, que tudo que existe na sociedade é fruto da ação humana. Existe porque alguém fez existir. Isso, quando se forma, por exemplo, um costume, um hábito, é porque várias pessoas fizeram a mesma coisa. Isso, por exemplo, existe a instituição do casamento. Isso, quer dizer, muitas pessoas se casaram, mas não quer dizer que o casamento tenha aparecido naturalmente sem intervenção humana e sem nenhuma decisão humana. Claro que existia essa decisão, nós só sempre podemos rastreá-la, né? Então, por outro lado, nós temos que reconhecer que Durkheim tinha alguma razão ao dizer que os fatos sociais pesam sobre as pessoas como se fossem fatores impessoais e anônimos, sem autor, e que, no entanto, influenciam as pessoas. Quer dizer, uma lei, por exemplo, pesa sobre você, você é obrigado a cumpri-la, embora você não saiba quem implantou essa lei e por que ele fez isso. Você não sabe de onde aquilo saiu, no entanto, a coisa pesa sobre você, né? Um hábito, por exemplo, quando você é submetido a julgamento por outras pessoas, você tem uma conduta que o pessoal não gostou, então, evidentemente, eles estão julgando você em função de algum valor que foi estabelecido e consolidado pelo hábito ao longo das gerações, ou ao contrário, pode ter sido implantado numa única geração por força de uma pressão, por exemplo, da mídia. Um órgão de mídia pode criar do dia para a noite uma impressão de que um certo hábito ou valor é uma coisa impessoal, anônima, quase divina. Então, eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma conferência para um grupo de surfistas e eles diziam assim: o surf é a minha vida. Eu disse: mas espera, mas esse negócio do surf começou ontem. Como é que isso pode ser a vida de qualquer pessoa? Quer dizer, antes você não tinha vida. Então, uma coisa que é apenas um capítulo da vida dele se tornou para ele a vida inteira. E ele não sabe de onde saiu aquilo. Tá certo? É claro que o surf não saiu, não foi acumulado ao longo dos tempos, das gerações. É uma coisa, uma moda que veio do dia para a noite. Todas as modas são assim. Um dos grandes segredos da moda é ocultar a sua origem. Você não sabe de onde ela saiu e por isso ela parece natural, espontânea, impessoal, anônima. Não é isso? Mas esses dois lados da coisa, esse que eu estou enfatizando, que é a ação humana, e a impessoalidade, que é enfatizada pelo Emile Durkheim, esses dois fatores estão presentes na sociedade humana e nós quase podemos definir a sociedade humana pela convivência dialética entre esses dois elementos. Por um lado você tem a espontaneidade humana, a criatividade humana, as decisões humanas, e por outro lado você tem o fato de que muitas dessas decisões se consolidam em hábitos, valores, leis, critérios que adquirem então um valor e um peso impessoal e se impõem às pessoas sem que elas saibam de onde veio aquela ordem. Não é preciso dizer que, havendo esses dois fatos, então o coeficiente de mistificação na sociedade humana é imenso. Porque praticamente ninguém sabe a origem da maior parte dos usos e costumes, e nem mesmo das leis. Mas, por exemplo, se você perguntar, bom, quem foi que redigiu a Constituição Brasileira? É? Ninguém mais lembra. É? Eu sei uma coisa que... Eu sei que o Nelson Jobim, uma noite, ele escreveu dois artigos da Constituição e meteu na Constituição sem passar pelo plenário. Ninguém sabia que aquilo estava lá. E, no entanto, os dois artigos continuam lá até hoje. Foi aprovado junto com os outros. Então, o prestígio que certas instituições e hábitos e valores adquirem, né, pelo desconhecimento da sua origem, pelo desconhecimento da ação humana que os gerou, é um dos fatores presentes na sociedade humana da maneira mais constante e avassaladora, por assim dizer. Nós podemos dizer que quase tudo na sociedade humana participa dessa briga entre, vamos dizer, a liberdade humana, a liberdade de agir e o confronto com fatores impessoais e anônimos consolidados ou pelo tempo ou por uma ação muito bem organizada. Por exemplo, quando você vê esse negócio de ideologia de gênero, essa coisa toda, olha, eu me lembro de uma época em que nada disso existia. Não é isso? Em que se você falasse, por exemplo, quando eu tinha 20 ou 25 anos, se você fala casamento gay, era impossível falar, ninguém falava disso. Ninguém tinha essa ideia. Não é isso? No máximo, você sabia que havia casais gays, ou às vezes trios gays, ou quartetos gays, surubas gays. Não é isso? A gente sabia que existia tudo isso, mas ninguém associava isso com um casamento. Não é isso? Podia, no máximo, vamos dizer, se formasse um casal mais permanente, o que era uma raridade, mas podia simular um casamento de algum modo, mas como não havia a possibilidade da procriação, né, então um elemento fundamental do casamento desaparecia. A ideia de comparar isso com o casamento pareceria esdrúxula 50 anos atrás. E, no entanto, hoje é uma coisa que se impôs e que todo mundo tem que obedecer. Quem vai contra pode até ser preso. Né? E assim por diante. Né? Por exemplo, também a ideia, vamos dizer, da igualdade entre os sexos. Né? Isso. É claro que é uma ideia muito difícil de você definir. Porque eles vão ser iguais em quê? Né? Por exemplo, nós temos que... A mulher tem o direito a ter a mesma força física que o homem. Nós não podemos imaginar isso aí. Se é uma igualdade, temos que levar a sério. Tá certo? E você pega lá, sei lá, um lutador de boxe, né? E põe do lado de uma dessas modelos que pesa 40 quilos. Há uma desigualdade, evidentemente. Não é isso? Também a igualdade entre as gerações. Né? Quer dizer, por que que só as pessoas que têm mais de 18 anos têm o direito de discutir o orçamento da família? Por que que um menino de 4 anos não tem direito à sua opinião? Né? Por que que ele não tem direito de proclamar que levá-lo ao McDonald's é mais importante do que pagar a conta de luz, por exemplo? Mas, então, o conceito da igualdade é um dos mais complexos que existe. Tá certo? E é um conceito tão complexo e tão problemático que o simples fato de proclamá-lo como um valor já é, em si mesmo, uma vigarice. Você está impondo um valor que você mesmo não consegue definir. Você consegue definir em palavras, claro, você pode definir o que você está querendo dizer com esta palavra, mas qual é o fenômeno da igualdade real que deveria, em hipótese, vigorar na sociedade? Isso não é descritível. Existem coisas que são descritíveis, por exemplo, eu posso descrever o que é trabalho, nós todos sabemos o que é trabalho, tá certo? Vamos dizer, um desempenho de energia em função de obter um resultado material, que pode ser, vamos dizer, ou um produto, tá certo? Algo que você faz, ou pode ser uma ação que você exerce sobre o outro. Por exemplo, o massagista, quando massageia a pessoa, ele não está produzindo nada, ele está agindo sobre uma outra pessoa, tá certo? Então, nós sabemos o que é o trabalho e entendemos também o que é a remuneração do trabalho. Portanto, isso é uma coisa que nós podemos discutir seriamente, porque não há grandes dúvidas. Mas quando nós falamos, por exemplo, da igualdade, nós realmente não sabemos do que estamos falando. E quando a Revolução Francesa coloca lá liberdade, igualdade, fraternidade, ela não sabe o que são nenhuma dessas três coisas. Né? Por exemplo, até onde vai a fraternidade? As pessoas cuja cabeça nós cortamos são nossos irmãos também ou não? Né? Então, isso aí é um problema. Então, você vê que a liberdade, a igualdade é uma figura de linguagem, né? E não um conceito de uma coisa real que possa ser descrita. O número de termos desse tipo que circulam em toda a discussão pública é um negócio absolutamente assombroso. Mas são, então, milhões de pessoas que estão dispostas a matar e morrer por coisas que elas não têm a menor ideia do que seja, que às vezes nem existem. Mas um dos motivos para existir a ciência social é melhorar o nível dessas discussões, né, e induzir as pessoas de preferência a discutir sobre coisas que elas conhecem e que elas são capazes de reconhecer na vida real e não somente no nível do discurso. Mas, quer dizer, a clareza do discurso é uma coisa enganosa, porque você pode, às vezes você pode definir todos os termos que você está usando, mas isso não quer dizer que você saiba reconhecer na realidade os objetos a que ele se refere. Ou seja, a coisa só tem... Você tem aquele famosa trinca, você tem o signo, o significado e o referente. Né? O que é o signo? É um sinal verbal, ou sinal gráfico, qualquer coisa. O que é o significado? É um conjunto de palavras que definem aquilo. E o que é o referente? É a coisa real a qual essa definição se refere. Por isso é um referente. Né? Então, se você só tem o significado, mas não tem o referente, então você só sabe se orientar no plano do seu próprio discurso e não na realidade. Né? Então, se você formular essa exigência, por exemplo, você entrar no Congresso Nacional e formular essa exigência em qualquer discussão, você vê que as pessoas ficam até ofendidas, porque elas nem entendem qual é o problema. Asseguro para você, nossos deputados e senadores não sabem do que eu estou falando agora neste momento. Eles não têm a menor ideia disto. É? São todos analfabetos funcionais, todos, sem exceção. Não, pode ter uma ou duas exceções ali no meio, espero que tenha. Porque se não tiver, nós estamos lascados também. Mais lascados do que eu imaginava. Tá certo? Mas a maioria é de analfabetos funcionais. Quer dizer, o analfabeto funcional que não tem ideia da sua deficiência. Eu tenho vários alunos que já me escreveram dizendo: eu descobri que eu sou analfabeto funcional, eu preciso reaprender a ler. Eu digo, você tem toda a razão. Quer dizer, você... Eu tinha um amigo na juventude chamado Macedo, que eu dividi um apartamento com ele, e ele ficava lendo o dia inteiro, tinha imensa coleção de livros, o tempo todo ele ficava lendo. E um dia, repentinamente, ele parou a leitura, virou para mim e perguntou: diga uma coisa, você entende o que você lê? Então, esse era um analfabeto funcional, consciente. De repente, ele percebeu que não estava entendendo o que lia. Mas é um tipo raro, já as pessoas não entendem e não entendem que não entendem. Tá certo? E quanto menos entende que não entende, mais ele tem a impressão de que entende. É aquele negócio que eu já expliquei para você. Né? Ao contrário do dinheiro e da saúde, a inteligência é uma coisa que quanto mais ela lhe falta, menos você sente a falta. Quanto mais burro você é, menos você sente que é burro. O homem inteligente sente que é burro 24 horas por dia, porque ele está sempre tentando entender algo a mais. Não é isso? Eu, pelo menos, sempre fui assim. Eu estou tentando sempre aprender algo que eu não sabia. Aprender algo que eu já sei, qual é a vantagem? E se é algo que eu não sei, então, evidentemente, eu não tenho a mesma facilidade para lidar com aquilo que eu tenho para lidar com o que eu sei. É isso? Então, a dificuldade de compreensão é um elemento permanente da vida intelectual, das pessoas que são estudiosas. Né? Agora, para esses burraldos todos, isso aí não existe. Ele jamais teve a impressão... Você acha que algum dia o Alexandre de Fruta teve a impressão de ser burro? Mas nunca na vida dele. Ele sente que ele é um gênio. Né? Justamente porque não está entendendo nada. Quer dizer, ele não entende o suficiente para perceber que não entende. Não é isso? E uma vez disse para vocês, ensinei aqui nessas mesmas aulas, o que eu chamo do mapa da ignorância. O mapa da ignorância é você fazer a lista daquilo que você precisaria saber para entender aquilo que você já sabe. Sempre tem isso, sempre tem elementos que estão faltantes, né, para dar consistência ao que você sabe. E esse mapa da ignorância é mais importante, evidentemente, do que fazer o mapa dos seus conhecimentos. O mapa dos seus conhecimentos não termina nunca. Mas o mapa da ignorância, às vezes, são um ou dois itens que estão faltando para você entender. Né? Você vê, por exemplo, o que eu comecei dizendo nesta aula, que o ponto fundamental do estudo da sociedade humana é a ação humana. Eu garanto para vocês que quase 100%, ou mesmo 100% dos estudantes de ciências sociais do Brasil nunca pensaram nisso. E chegam lá e já recebem as noções sociológicas prontas, como se elas tivessem caído do céu. Classe social, economia, o sistema de trocas, etc, etc. E quem fez isso? Quem inventou isso? Então, tudo que existe na sociedade humana nasce da ação humana. Mas, ao longo do tempo, pode se consolidar como um fator impessoal e sem autor. E pode adquirir o prestígio de elementos divinos ou diabólicos. Portanto, elementos cujo autor é um mistério inalcançável. Praticamente tudo na sociedade humana acaba adquirindo esta feição. Para o sujeito que não sabe, vamos dizer, a origem de nada da sociedade humana, tudo é misterioso, evidentemente. Tudo é um fator divino ou demoníaco que pesa sobre ele, sem que ele saiba de onde aquela porcaria veio. Então, a origem das coisas é o que dá a ela, saber a origem das coisas é o que dá a ela a consistência de elementos reais. Quando era moleque, um dia eu estava tomando lanche na casa de um amigo meu. Eu tinha o quê? 12, 13 anos? Talvez nem isso. E, de repente, o pai dele veio, sentou conosco e perguntou: vocês sabem de onde saiu todas essas coisas que tem aqui na mesa? Esse pão, esse queijo, a manteiga, o presunto, a faca, o garfo, a xícara, a mesa, né, a toalha de mesa, etc. E daí nós não sabíamos nada, aquilo tudo para nós eram elementos mágicos. Né? E daí ele começou a explicar um por um. Como fazia o pão, de onde saiu o pão, como fabricava a xícara, etc, etc, etc. Aquilo tudo então passou a ter para nós uma realidade muito mais intensa do que antes. Né? Esta é uma característica da realidade. É? A realidade só existe no tempo. Ela não existe de maneira atemporal ou supratemporal. Claro que existem realidades supratemporais, tá certo? Mas as realidades que estão ao alcance da nossa experiência, todas existem no tempo. Né? O que que fez Jesus Cristo quando veio para a Terra? Ele entrou no quê? No tempo. Ele estava na eternidade, baixou para o tempo. Então tem uma existência temporal dele, que é distinta da sua existência eterna. Não é isso? Nós também, quando morremos, podemos ir para a eternidade, o céu e o inferno, tá certo? Mas, enquanto estamos aqui, estamos no tempo. Não é isso? E a nossa experiência celeste ou infernal, no momento, não nos é acessível como experiência. Né? Então, essa densidade temporal é uma coisa essencial para você compreender qualquer coisa. Então, você compreender a história daquilo, a origem, da onde veio, né? Comece a se perguntar isso aí sempre que você nota uma discussão pública. Pergunte, primeiro, o objeto do qual eles estão falando, qual é exatamente o conceito? Né? O conceito não quer dizer definição nominal, gente, essa é a coisa mais importante do mundo. Né? A definição nominal qualquer idiota pode lhe dar. Mas o conceito é a definição nominal, mais uma descrição do referente, isso é, da coisa a que, né, você está se referindo. Por exemplo, um sujeito pode ser capaz de definir vaca, mas quando você mostra uma vaca para ele não reconhece. Então, ele sabe o que é uma vaca? Não, ele sabe apenas o nome da vaca. As discussões públicas no Brasil são quase assim, são só coisas entre palavras, não tem objeto. Né? Então, esta é a primeira coisa. E segundo, se lembrar de que tudo tem uma origem. E quando você desconhece a origem, tudo lhe parece fantasmagórico. Não é isto? Ora, os costumes que nós seguimos, e que são, vamos dizer, a base dos julgamentos que nós fazemos sobre os fatos, todos têm uma origem. Porque se você acha que certas coisas são, certas ações são certas e outras são erradas, umas são boas, outras são más, tudo isso se baseia num sistema de valores. Esses valores têm uma história. Eles podem ter sido, sei lá, pode ter sido revelado por Deus no começo dos tempos. Pode, nada impede, tá certo? Mas isso só resolve o problema? Eu falo, não. Porque Deus, quando revela uma coisa, ele revela para um sujeito, né? O profeta. E esse profeta tem que explicar para os outros. Então você vai ter que voltar até a história do profeta e saber o que Deus falou para você. Não foi isso que perguntaram para Moisés quando ele desceu do Monte Sinai? O que ele falou para você lá em cima? Falou tal coisa, pá, pá, pá, pá, pá. Não é isso? Então, aí você tem uma origem, é a origem divina. Outros valores e critérios de julgamento podem ter uma origem que não seja divina. Pode ter sido, vamos dizer, uma descoberta genial. Um sujeito, ele achou que as coisas eram assim, explicou e todo mundo acreditou. Tá certo? Mas você tem que saber de onde você tirou isso. Não é isso? Então, quando você não sabe a origem, tudo para você vira origem divina. E você aceita aquilo tudo como se fosse uma autoridade que pesa sobre você. Então você está realmente alienado. Você está se prostrando diante de invenções humanas como se fossem mandamentos divinos. Isto é a coisa mais normal em todas as discussões. Por exemplo, as pessoas hoje falam de democracia. Né? Todo mundo é democrata, já repararam? Né? Isso é um amor pela democracia, que é um negócio impressionante. Fala de democracia, ele já tem uma ereção e já ejacula. Não é assim, hoje em dia? Agora, que raio de coisa é essa democracia? É? Você vê que o contexto da discussão sobre democracia é o seguinte. Existem as instituições democráticas, que são o Congresso, isso é o Senado e a Câmara dos Deputados, né? O sistema judiciário, e por outro lado, existe o quê? A intervenção militar, a ditadura. Não é esse o conflito? Quando fala, temos que defender a democracia, estamos defendendo contra quê? Contra o autoritarismo, contra a tirania militar, etc, etc, etc. Mas, pensa bem, por que estão opondo a democracia à ditadura militar se ninguém está propondo uma ditadura militar? Você já viu algum militar propondo a ditadura militar nos últimos 30 ou 40 anos? Não, não tem. Ao contrário, todos eles dizem que só querem manter o sistema atual, democrático. Não é isso? De vez em quando aparece um sujeito e diz assim, ah, mas no tempo dos milico havia menos crime, etc, etc. Então o sujeito elogia um aspecto de um regime que acabou meio século atrás, e daí já advertem contra esse cara como se ele estivesse tentando implantar uma ditadura agora. O que é uma coisa de louco, evidentemente. Não é isso? Então, o que você fala sobre o passado não pode ser interpretado como uma proposta para o presente. Não é isso? Então, uma narrativa histórica não é um plano de ação. Qualquer pessoa alfabetizada deve saber isto. Por exemplo, se você diz, ah, o regime militar foi acusado de muitos crimes que ele não cometeu. Ou seja, ele não cometeu todos os crimes dos quais ele é acusado, cometeu só alguns. Não seria justo você tentar distinguir os que ele cometeu, dos que ele não cometeu, dos que lhe foram atribuídos indevidamente? É a coisa mais justa. É você fazer a narrativa histórica justa, correta, científica, não é isso? Mas se alguém faz isso, ele imediatamente é acusado de querer restaurar a ditadura militar. Não é um negócio incrível? Então, mas isso é evidentemente absurdo. vamos supor que a reputação que você está querendo limpar historicamente é de alguém da esquerda. Por exemplo, eu já disse mil vezes, né, Joseph Stalin foi o maior estrategista de todos os tempos. E, em segundo lugar, ele de fato criou uma potência econômica e militar notável. Né? Quer dizer, eu estou defendendo o stalinismo e querendo a volta do stalinismo? Não, eu estou falando do passado. Estou tentando fazer uma narrativa justa do passado, tá certo? Mas eu acho que hoje em dia nem essa distinção as pessoas pegam mais. Porque elas vão pelo quê? Pela impressão sentimental, pela impressão emocional do valor que está subentendido. Dá a impressão que tudo aquilo que você fala a favor de algo expressa o quê? Um plano de ação política. Hã? Mas essa impressão é verdadeira? Claro que não, essa impressão é totalmente psicótica. Hã? Então, o que acontece é o seguinte, no Brasil não há nenhuma oposição, nenhum conflito entre propostas democráticas e propostas ditatoriais. Nenhuma. Não tem ninguém propondo uma ditadura. Até os caras, aquele grupo intervencionista, né, que é pouquíssimas pessoas, né, quando falam de intervenção militar, eles falam no sentido de restaurar uma democracia, uma coisa assim, ninguém está propondo um regime militar. Mas se ninguém está propondo um regime militar, por que defender a democracia contra a ditadura? Por que que todo mundo tem que mostrar, eu sou democrata, eu defendo as instituições democráticas, etc, etc. Não acontece isso, todo mundo que fala, inclusive abriu a boca, já está lá a democracia. Não é isso? A democracia e o Estado de Direito. É o senhor, o Arruinaldo, Estado de Direito, Azevedo. Não é isso? O Kim, democracia, Catacoquim. É? Então, qualquer piadinha que se faça, né, a respeito já vira uma ameaça de um plano político. O Bolsonaro, às vezes, fez algumas piadinhas, né, a respeito de matar bandidos, essa coisa toda. Pronto, já vira um plano político de tomar o poder e matar todo mundo. Né? Não é isso? Então, é claro que é discussão psicótica. Né? E levar a sério uma pessoa que faz isso, você só, como é que diz, desvaloriza você mesmo. Você está se expondo a uma coisa humilhante. Mas, volta à pergunta, se não há, no momento, nenhum plano de ditadura militar, pelo menos defendido abertamente, ou mesmo em segredo, por que defender a democracia contra isso? Hã? Ora, qual é realmente o risco, qual é o perigo do qual estão se defendendo? É? O que nós vemos é o seguinte, aqui não existe um conflito entre as instituições democráticas e uma proposta ditatorial. Não tem proposta ditatorial. Mas o que existe é um conflito entre as instituições democráticas e o povo. É? Praticamente tudo que o povo quer, o Senado, a Câmara e o STF não querem, eles querem hoje mesmo. O Bolsonaro tinha feito um decreto flexibilizando a posse de armas, obedecendo, portanto, a uma decisão popular de um plebiscito de anos atrás. O Senado já cortou. Ou seja, as instituições democráticas estão repletas de pessoas que estão contra o povo. Então, a briga não é entre democracia e ditadura, é contra dois conceitos de democracia. É uma democracia elitista, em que tudo está na mão da classe dominante, e uma democracia popular, plebiscitária, onde o povo decide. Mas acontece que o conceito de democracia, se não é o governo do povo, é o quê? É, é só porque você tem... Só porque os caras foram eleitos, uma vez depois de eleitos, eles não têm nenhuma satisfação a dar aos seus eleitores? Só têm a satisfação de dar depois de 4 anos? Durante esse tempo o povo não precisa nem saber o que ele está fazendo? Claro que isso é uma ditadura, é uma oligarquia, uma ditadura oligárquica. Você tem as excelências, as pessoas importantes, e elas mandam. Então, a briga não é entre democracia e ditadura, é entre a democracia oligárquica, conceito oligárquico da democracia e o conceito substantivo da democracia. O que eu estou falando não está suficiente. Uma vez que eu falei, não está suficientemente claro? Vocês já não perceberam que todo sujeito que está com esse discurso de defesa da democracia é um vigarista que está a serviço da oligarquia e querendo frustrar os desejos do povo e impedir que o povo controle o que ele está fazendo? Ou seja, o senhor que está impedindo que exista uma democracia é o maior defensor da democracia. Né? Agora já expliquei. O que é isso aqui? Isso aqui é a aplicação do método que eu estava explicando no início. Quer dizer, você tem que definir as coisas de modo que você saiba não só a definição nominal delas, mas você saiba o referente, isso é, você saiba os fatos e coisas a que aquilo se refere na realidade. E quando esses fatos e coisas aparecem à sua frente, você os reconhece e pode apontá-los. Olha, era disso aqui que eu estava falando. Uma vaca é isto, um tatu é isto, uma formiga é isto. Não é só uma definição nominal de formiga, tatu ou vaca. Né? Ora, como nós podemos aceitar que nosso destino será decidido por pessoas que não sabem sequer definir os termos que estão usando, gente? Né? E que acreditam que estão defendendo a democracia contra uma ditadura quando estão defendendo uma oligarquia contra o povo. Vamos supor que o sujeito fosse um oligarca sincero que acredita que o povo tem que calar a boca e que quem tem que decidir é a aristocracia. Então ele deveria defender isso sinceramente. Eu acho que não é uma ideia indecente, ele pode ser defendido, claro, acredita nisso. Tem que ter a classe dominante, que são as pessoas mais inteligentes, mais capazes, tem que mandar nos outros. Você vê, quantas vezes o Jordan Peterson não defendeu essa ideia? Não em termos radicais, mas ele acha normal, os mais inteligentes mandam os menos inteligentes, os mais capazes mandam os menos capazes. Então, a oligarquia poderia ser defendida nestes termos, mas acontece que o que nós temos é uma oligarquia sem aristocracia. É uma oligarquia que não foi formada pelo mérito. Se você pensar assim, como se formou a nobreza europeia? Ela se formou no campo da guerra. Quando teve as invasões bárbaras, então em cada local, alguém se levantava para organizar a defesa, né? Formava um exército local, etc. Essas pessoas depois foram premiadas. O povo juntou e deu terras para eles. E eles viraram senhores de terras, viraram senhores feudais e viraram a aristocracia europeia. Então eles se formaram pelo mérito. Claro que seus filhos e netos e bisnetos esqueceram e começaram a roubar e gastar dinheiro com putaria, etc, etc. Claro. Mas na origem, a nobreza tinha origem nobre. Não é isso? Agora, qual é a origem desses da nossa classe política? A origem é o fundo partidário. É o dinheiro do povo que é dado para o sujeito subir na vida e mandar no povo. Quer dizer, a origem dessa classe dominante, ela em si é indecente. Quer dizer, precisamos financiamento público das campanhas eleitorais. Porque senão os mais ricos têm vantagem sobre os mais pobres. Eu digo, mas a política não foi feita para os pobres. Quer dizer, o sujeito pobre que sobe na política, ele quase que, com certeza, ele vai roubar. Porque ele viu a política como meio de ascensão social. Não é isso? Esse sujeito é um milionário, então ele entra na política, é o serviço que ele está prestando. Não é isso? Provavelmente vai perder dinheiro com isso. Bom, se você estudar a história das cruzadas, você verá que as cruzadas não foram feitas para ganhar. Ninguém entrou na cruzada para ganhar dinheiro. Todos perderam dinheiro, todos os combatentes, todos os comandantes militares da cruzada perderam dinheiro, alguns perderam tudo. O objetivo deles era outro. Agora, você quer democratizar a chance do sujeito ser deputado ou senador? Você está brincando comigo? Você quer democratizar a chance de você ser um membro da oligarquia? Não percebe que isso é contraditório, não? Quer dizer, você quer democratizar os meios de tornar as pessoas desiguais. Você quer uma coisa mais absurda que isso? No entanto, quando apareceu o projeto de financiamento público das campanhas eleitorais, ninguém, não apareceu um sujeito para dizer isso. Olha lá, meu filho, tem muita coisa que você pode democratizar, outra coisa você não pode, porque é autocontraditório. Por exemplo, se você financiou campanha eleitoral, então o pobrezinho pegou dinheiro público, fez a sua campanha e virou deputado e senador. Você acha que ele vai deixar que um outro pobre, na eleição seguinte, entre no lugar dele? Não, meu filho. Então, o financiamento público consolida a desigualdade de oportunidades. É a coisa mais óbvia do mundo, depois que o Olavo explicou, é claro. Antes é obscuro, é incompreensível. Não é isso? Então, você vê a urgência que nós temos de formar uma verdadeira ciência social, sem os fetichismos que acompanharam, né? Na origem da ciência social tem muita vigarice, gente. Por exemplo, se você pega a tese do Max Weber, o Max Weber tem muita coisa brilhante, evidentemente, sobretudo na parte de metodologia, mas a tese dele, a ética protestante do espírito do capitalismo, essa tese nunca foi comprovada, ao contrário, só existem provas de que ela não funciona. E, no entanto, esse livro é o livro de sociologia mais famoso do mundo. O que se provou é o seguinte: os países que eram católicos, eles progrediam no capitalismo antes que os países protestantes. A teoria toda do capitalismo foi escrita por monges e por jesuítas, né? Muito antes que qualquer alemão protestante tivesse a ideia na cabeça, né? E, ademais, se você pegar assim, qual era o país mais rico da Europa até o século XVIII, até quase comecei dizendo, a França. Então, leia o livro do Rodney Stark, Reformation Myths, Mitos da Reforma. Quando eu li isso aí, eu não sabia o que pensar desse livro do Max Weber, porque o livro é brilhante de algum modo. É brilhante, está bonito, só que é o seguinte, isso nunca aconteceu. Então, que raio de ciência é essa? Que celebra como maior monumento intelectual dela uma tese falsa. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Nós não podemos esquecer que muitos dos cultores da ciência social propunham a ciência social como substituto da teologia e da filosofia. Então a coisa já veio com sacanagem no meio, né? Também, você vê, o uso das ciências sociais como instrumento para a criação de regimes ditatoriais e tirânicos é uma das coisas mais óbvias que existe. Por exemplo, todo o sistema de controle social, de manipulação da opinião, né, da engenharia social, tudo isso que é? Ciência social, meu Deus do céu. É? Quer dizer, você acha que a ciência social é inocente? No Brasil tem essa coisa. Ah, nós temos que estudar a ciência social para nos libertar das pressões do poder. Ao contrário, quem está fazendo a pressão do poder? Como é que eles pressionam? Como é que o poder nos pressiona sem usar a ciência social? É absolutamente impossível. Não é isso? Então, se você pega hoje qualquer desses mega empresários que querem mandar no mundo, então, todos eles têm milhares de cientistas sociais trabalhando para ele. Para ensinar os caras a fazer engenharia social, dominar a sociedade. Quantos sociólogos você acha que tem trabalhando, né, para o Jorge Soros? É um monte, né? Como é? Fernando Henrique. Ah, claro, claro, claro. Bom, mas ele nunca foi um cientista social, de jeito nenhum. É apenas um demagogo, um vulgar, bobo. Quando ele disse esqueça o que escrevi, o que ele quis dizer? Tudo que eu escrevi foi só para chegar aqui. Interessa o que eu estou fazendo aqui agora, o que eu escrevi era só para enganar a trouxa. Então, homem, confessa isso aí. Uma coisa que me impressionou muito, né? Hoje eu estava aqui lidando com os livros do Peter Ian Sorokin, sociólogo russo, né, que morou nos Estados Unidos, foi presidente da American Sociological Association, E ele escreveu 3 livros sobre as várias teorias sociológicas que estavam circulando no século XX. Somando tudo, dá umas 2.000 páginas. Ele foi o único sociólogo que se interessa pelas teorias dos outros. Nenhum fez isso. Você pega lá um monte de autores que agora já estão esquecidos. Esse Sorokin era realmente uma boa alma. Agora, o Sorokin tem um outro mérito. Ele foi o único sociólogo que, na formação das sociedades, deu importância para um fator fundamental, que é o amor ao próximo. Santo Agostinho dizia que a base da sociedade é o amor ao próximo. Né? No entanto, as pessoas estudam o quê? A produção, a exploração econômica, né? A propaganda, etc., etc. Mas esquecem disso aí. Claro que se não existisse amor ao próximo, não existiria a sociedade. Essa história do Thomas Hobbes, Hobbes foi um charlatão e, pior ainda, um idiota monstruoso. Ele tem um monte de trabalhos científicos que você vai ver, ele não entendia nada de ciência nenhuma. Os materiais científicos do Hobbes não valem nada, absolutamente nada. E a teoria dele de que o homem é o lobo do homem, tá certo? E que, para impedir que as pessoas se matem, tem que vir um mais poderoso que... Essa é a teoria inteiramente absurda. Por quê? O governante que quer se impor, ele é único, é? Quando o sujeito quer se impor, todo mundo fica quietinho e deixa ele se impor, ou tem outros 500 querendo se impor também? Ou seja, a luta para criar o Leviatã, em vez de encerrar a guerra, a luta de todos contra todos, ao contrário, ela multiplica. Assim, nas primeiras 10 páginas do Leviatã, você já percebe isso. Ele está fazendo, não um regime que vai pacificar a sociedade, mas está fazendo um upgrade da violência. Não é isso? Por exemplo, se você pega assim, pensa assim, democracias costumam entrar em guerra umas com as outras? Não. Sempre uma ditadura que entra em guerra com outra ditadura ou contra alguma democracia. Não é isso? Portanto, o Leviatã funciona ao contrário, meu filho. Quanto mais tem um sujeito que quer mandar em todo mundo, mais tem alguém que vai querer mandar nele, porra. Precisa ser muito esperto para entender uma coisa dessa? Não. Por que que levam a sério esse Thomas Hobbes? Dois desses sociólogos, cientistas sociais, são muito prezados, eu garanto que os dois são idiotas, Thomas Hobbes e Maquiavel. Leia o meu livro sobre Maquiavel. Maquiavel não entendia nada, nada, nada de política. Ele estava sempre do lado perdedor, terminou a vida vivendo da caridade daqueles que ele criticava. O cara nunca acertou nada. Que raio de teórico da política é esse que não sabe analisar a política que está na frente dele, a política da qual ele participa? Por que que levam a sério essas pessoas? É porque na ciência social moderna o elemento de vigarice é muito forte. Né? Muito bem, eu vou parar por aqui. Daqui a pouco nós voltamos com as perguntas, mas eu vou continuar com esse assunto nas próximas aulas. Você vê, olha, tem muita coisa que eu preciso completar na minha apostilinha. Aliás, ela foi feita para ser continuada. Você vê que no final tem ali entre colchetes escrito continua. Eu estou fazendo a continuação aqui. Tá bom? Então até daqui a pouco. Vamos lá? Então vamos lá. Aqui tem várias perguntas. Aqui, Sabrina Barbosa pergunta: gostaria de pedir ao senhor uma dica de como começar a investigação do status questionis do problema corrupção humana. Mais precisamente, pergunta: por que as pessoas se deixam corromper? Bom, isso aí existe toda uma fenomenologia cristã do mal. Se você encontra isso na Bíblia, especialmente em Santo Agostinho, tem coisas notáveis sobre isso. Mas se você me perguntar o status questionis, falou, aí preciso pensar, preciso fazer uma listinha, você me dá um tempo, um dia a gente mexe nisso. Mas para começar, você tem que procurar coisa na teologia católica, na teologia do pecado, especialmente em Santo Agostinho, tá? Vamos lá. Então, alguém pergunta aqui, deixa eu ver como é que pergunta. Rosalvo Neto, quando o senhor vai nos ensinar as regras da circulação das ideias? Eu mencionei o negócio do Guénon, de que a circulação das ideias obedece a regras precisas e que você conhecendo as ideias, você consegue fazer circular o que você quiser. Eu não vou ensinar para ninguém nunca. Se você tiver a capacidade de apreendê-las, você vai aprender, você vai fazer, saber funcionar. Tá certo? Mas, você vê, com o pouco que eu ensinei, as pessoas já fazem tanta besteira, nem todo mundo faz besteira, claro, tem alunos excelentes que estão trabalhando bem, mas o pessoal que vem aqui, dá uma bicada na aula, outra, que eu leio um post do Facebook e sai cagando regra por aí, é uma desgraça. Então, tem certas coisas que a gente realmente só pode ensinar para quem tem a maturidade intelectual e moral suficiente. Então, esta coisa da circulação das ideias, bom, de primeiro, é uma coisa que tem algo a ver com a linguagem. Então, se você não acerta a linguagem que fala ao coração do povo, você não vai fazer circular nada. Você, não interessa quanto dinheiro você vai gastar, você pode mandar imprimir milhões, milhões de exemplares, você não vai conseguir. Você pode ter a Rede Globo na mão. Você vira, se você pensar bem, veja a magnitude assim da Rede Globo. Veja a amplitude daquilo e quanto custa essa porcaria. E pensa bem, o que que a Rede Globo mudou de fato no Brasil? Quando você vê que hoje a maioria do povo está contra a Rede Globo, deu que todo aquele esforço não adiantou nada. Eles não conhecem a lei da circulação das ideias, eles só conhecem dinheiro, propaganda, né? Leram o livro do Bernays sobre a propaganda, Bernays que era o genro do Freud, né? Então essas bobajadas eles conhecem. As leis profundas eles não conhecem, eles não vão apreender, né? Mas não esqueça o seguinte, se você pegar, por exemplo, o exemplo do Alexander Solzhenitsyn, não é isso? O Alexander Solzhenitsyn foi o camarada que derrubou o regime soviético. Ele sozinho fez isso. Todo mundo que entrou depois fez o que entrou no caminho que ele estava indicando, porque ele entendeu como funcionava o sistema e sabia explicar, né? Sabia dizer o que estava acontecendo. Né? Quando você vê, por exemplo, o que aconteceu, vamos dizer, com Dostoiévski, que é o sujeito que com meio século de antecedência pegou toda a coisa da mentalidade revolucionária. E no enterro do Dostoiévski tinha tanta gente que a pessoa perguntava, mas quem é esse? É um apóstolo? Não é isso? Então, você veja, a literatura tem esse poder, gente. Né? Agora, quem não entende, quem não tem nem um pingo de intuição da coisa, não é isso? Porque não tem cultura literária suficiente, não tem, às vezes não tem talento para. Talento de leitor, tá certo? Tem gente que não tem o talento criativo, mas tem o talento de leitor, ele sabe apreender as coisas, né? Quem não tem isso tem que inventar explicações. Ah, então se obteve todo este sucesso, todo esse resultado, é porque tem uma milícia organizada, tem muito capital atrás, querendo explicar o espírito por meios materiais. Isso já prova o desprezo que eu sinto por essa gente, eu não tenho nem como expressar. Porque eles estão tão abaixo do problema, que cuspida na cara seria honra demais para eles. Aqui, Roberto Cavalcante Coutinho Pires. Você acredita que o socioconstrutivismo pode ser um desses meios de engenharia social? Sem a menor sombra de dúvida. Ele foi feito realmente para imbecilizar a pessoa. Leia o livro da Iserbeet, como é que chama? Primeiro nome, esqueci. Charlotte Iserbeet. Né? Charlotte, se é que eu me lembro. Iserbeet. A estupidificação deliberada da América. Existe alguma ligação ao discurso socialismo? Claro, isso foi feito para disseminar a mentalidade socialista. Aqui, Valéria Mendonça. Qual o título da apostila que o senhor está comentando? Chama Questões de Método nas Ciências Sociais. Às vezes foi feito com Questões de Método nas Ciências Humanas, mas é a mesma coisa. Aqui, Nicolas Lima Raposo. Após enfrentar situações de quase morte, notei que perdia muito tempo com futilidades mundanas. Como fazer para manter-se com essa sanidade? Reze muito a Ave Maria. Todas as rezas da Ave Maria, você tem que lembrar da hora da sua morte. Nunca esquecer a hora da morte, porque, vamos dizer, a existência da morte define a nossa condição terrestre. Ela não é uma coisa a mais. Não, tem aqui a vida e tal, lá no fim tem a morte. Não, não, não, não. A mortalidade é a essência da nossa condição, é a raiz de tudo. Se você não entendeu isso, então não entendeu nada. Não esqueça o que Platão dizia, filosofar é aprender a morrer. Então, por hoje é isso aí, gente. Tá? Foi longe demais. Até a semana que vem. Muito obrigado. Semana que vem espero voltar ao mesmo assunto. Tem algumas das perguntas aqui que eu não respondi porque já é a continuação. Tá? Obrigado, até lá.